tu a tinhas na mão, mas não valorizaste. Várias vezes prometeste pra ela, mas comportamento não mudaste. Tu só a magoaste, com o sentimento dela tu brincaste. Em vez de amá-la, cuidá-la com tanto carinho, tu só a sufocaste. Ela só queria te agradar, mas como sempre estavas nem aí. Deixavas ela sozinha em casa, enquanto saías com uma bi. Ela dava mais que uma empregada, tipo aquela não remunerada. Chegas do salão, encontras ela a chorar e tu não perguntas nada. Tu és um boa. Sei que te custa admitir, nos momentos mais difíceis da tua vida, ela estava ali, sempre esteve do teu lado, dando o melhor de si. Se entrou alguém para estragar esse love, é graças a ti. Mas não valorizaste, como um trapo rasgado, o coração dela tu pisaste. Tu a fazias tanto mal, talvez não percebias. Uma garota tão mega doce como ela, juro, não merecia. Agora ela tem alguém que lhe dá o valor. Diferente de ti, dá com quem bem melhor. É companheiro, é protetor, sabe dar amor. Abri a porta do carro pra ela entrar e lhe diz por favor. Me trata com carinho, tipo ator de novela. Disse pra ela que nunca viu mulher mais bela. E por ela rouparia uma estrela. Mas o pai lhe vê sorrir, pôs e deixa o ele. Disse toma esse anel, baby please marry me. De quem te ama, yeah. Temos que valorizar sempre, sempre a pessoa que está do nosso lado. Senão, alguém vai valorizar por ti, yeah. Companheira, e vocês tratem bem dos vossos companheiros.